casas do povo. Quem casa, quer casa. E quem não casa, também quer casa para mobiliar. Então não pense duas vezes e vá até as casas do povo, onde você encontra tudo para deixar sua casa mais bonita e bastante confortável. Tudo com o melhor preço e um ótimo atendimento. E não esquecendo, temos gás de cozinha com entrega a domicílio. É só ligar 454-1249. Casas do Povo está localizada na Avenida José Aquiles de Souza, número 1049. Agradecemos a preferência.